Yeah, desce essa balaclava pra eles não me ver. Yeah, yeah, we're roletando a cidade, eu não falo mais nada, faço acontecer. Fiz meu corre do zero, tô fumando ice, bebendo Bombay. Matando as vontades que eu tinha lá atrás e agora não tenho. Yeah, desce essa balaclava pra eles não me ver. Yeah, yeah, we're roletando a cidade, eu não falo mais nada, faço acontecer. Fiz meu corre do zero, tô fumando ice, bebendo Bombay. Matando as vontades que eu tinha lá atrás e agora eu não tenho. Ruas são tipo savana, matando bem mais que o leão por semana. Só faço e tá pronto no make no drama. Gasto na fafete final de semana. Tá safe, tá calmo, tudo ponta a ponta. Canto do baile é limpinho e balança. Marquinha da vida pulando da saia. Joga na cara, sabe que é gostosa. No pé Nike Plus, um desfile de moda. Barulho da chain pros bico incomoda. Biteira de vidro, esse gás tá gelado. Pensando em grana uns dias virado. Nunca tinha vivido isso, poucas ideias, poucos amigos. Prioridade, muita elegância, garimpo feito, brinde e avança. Yeah, desce essa balaclava pra eles não me ver. Yeah, yeah, we're roletando a cidade, eu não falo mais nada, faço acontecer. Fiz meu corre do zero, tô fumando ice, bebendo Bombay. Matando as vontades que eu tinha lá atrás e agora não tenho. Yeah, desce essa balaclava pra eles não me ver. Yeah, yeah, we're roletando a cidade, eu não falo mais nada, faço acontecer. Fiz meu corre do zero, tô fumando ice, bebendo Bombay. Matando as vontades que eu tinha lá atrás e agora eu não tenho. Essa bande matuta outra ideia, renovo meu estoque, por isso não acaba. Voltei do deserto trazendo notícias, passei da divisa que eles criaram. Eu tô jogando sério, não perco mais tempo, tudo que me importa são boletos pagos. Bucana no copo, essa preta Rihanna gosta do que eu faço. Olhar pro pescoço dourado, mostarda. Na melhor fase, auge da parada, mente bloqueada, eu sei dos meus B.O. Fumar essa creme é a chave da jaula. De água no corre, eu fiz o necessário. Olhar pra minha bênção, só fruto dos fatos, ou fruto do jogo. Um preto no Volvo de vidro, G5 ligando pra nada. Desce essa balaclava pra eles não me ver. Yeah, yeah, we're roletando a cidade, eu não falo mais nada, faço acontecer. Fiz meu corre do zero, tô fumando ice, bebendo Bombay. Matando as vontades que eu tinha lá atrás e agora eu não tenho. Yeah, desce essa balaclava pra eles não me ver. Yeah, yeah, we're roletando a cidade, eu não falo mais nada, faço acontecer. Fiz meu corre do zero, tô fumando ice, bebendo Bombay. Matando as vontades que eu tinha lá atrás e agora eu não tenho.